E ela não é santa, mas ela faz milagre. Ela não é santa, mas ela faz milagre. O choro do cavaco, ela senta com vontade. Num grave do paredão, novinha, senta com maldade. Senta com maldade. E senta com maldade. Senta com maldade. Senta com maldade. Tá fazendo bem gostoso do jeito que o bodão gosta. Ela vai de frente, ela vem de costa. Ela vai de frente, ela vem de costa. Tá fazendo bem gostoso do jeito que o bodão gosta. Ela vai de frente, ela vem de costa. Ela vai de frente, ela vem de costa. Senta com maldade. E senta com vontade. E senta com maldade. E depois com vontade. Tecla é bodão, Jumar no teclado. Pastor aí, rapaz. Portal do Marrocha. Ela não é santa, mas ela faz milagre. Ela não é santa, mas ela faz milagre. O choro do cavaco, ela senta com vontade. No grave do paredão, novinha, senta com maldade. Senta com vontade. Senta com vontade. Senta com maldade. E depois senta com vontade. Tá fazendo bem gostoso do jeito que o bodão gosta. Ela vai de frente, ela vem de costa. Ela vai de frente, ela vem de costa. Tá fazendo bem gostoso do jeito que o papai gosta. Ela vem de frente, ela vai de costa. Ela vai de frente, ela vem de costa. Senta com maldade. E depois com vontade. Senta com vontade. E também com maldade. 75 99 95 75 81. Pra falar com meu amor Tatiane Cerqueira. É isso aí. É onde só tem rapariga e cor. Não pode ligar e contratar.